Onde está a luz? Porque tem coisas que nós não compreendemos e porque existem outras que nós nem percebemos. Jesus nos disse que não há nada de secreto que não deva ser descoberto e nem nada de oculto que não deva ser conhecido e manifestar-se publicamente. Então, por que Jesus falava sob a forma de parábolas? Porque as parábolas, elas servem para exemplificar alguns dos ensinamentos e de um jeito simples, belo e profundo. Mas o essencial, ele disse abertamente a cada um de nós, sem meias palavras ou em sentidos figurados, para que todos pudessem ouvir. A caridade para com o próximo e a humildade como condição. Traduzindo, o amor e o domínio do orgulho. Simples, né? Nós demoramos 19 séculos para estarmos aptos a receber a revelação espírita. E muitos ainda não aceitam. Estamos desperdiçando oportunidades em muitas vidas e provavelmente também nesta. Quando nós não colocamos em ação os recursos que nós recebemos, como nos diz a parábola dos talentos, sempre atual. Estamos cobrindo a luz que temos em nós e fechando os olhos para a luz que vem do alto, que serve para nos orientar e nos revelar. São escolhas que fazemos todos os dias. São renúncias que ainda não estamos preparados para fazer, por falta de fé, de vontade, de maturidade. Que Deus nos abençoe a todos. E que assim seja.